racing in as fast as I can. I got to go, I got to go. Once upon a time we fell apart. You're holding in your hands the two halves of my heart. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hit List Logado. Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós finalmente vamos falar sobre Coldplay, esse programa que eu estava prometendo há muitos e muitos anos, principalmente para Darlan Generoso, que está aqui direto da Polônia. Não acredito, meu Deus, esse momento é meu. Obrigado, Brasil. Quando Brasil. Os sonhos se tornam realidade. Porra, finalmente, hein, gente. Depois, esse programa só não foi mais prometido do que o programa do Hit List Smash, né? Um dia a gente consegue. Vem aí, vem aí. Um dia a gente consegue. Com o reboot, né? Com a nova temporada vindo aí, a gente talvez consiga fazer. Exatamente. Não, vamos esperar como for comemorar, tipo, 5 anos do fim de Smash, porra. Coisas do tipo. Ai, ai. Mas a gente tá aqui hoje, né, pra falar dessa banda boa, né, de música boa, finalmente. Coldplay, né, essa banda. Sim. Maravilhosa, com vários hinos, vários hits. Uma música um pouco sonolenta no início da carreira, mas que a gente guarda na fanbase. Que absurdo, que absurdo. Mas a gente vai falar de tudo, a gente não vai deixar passar nada pra vocês, então fiquem ligados. Exatamente, vamos falar de toda a carreira maravilhosa do Coldplay, essa banda incrível, né, que todos ouvem o dia inteiro, o tempo inteiro. A gente vai falar até, da participação de Chris Martin em Modern Family, olha isso. Socorro! Você sabia, Sérgio, que ele participou de Modern Family? Jovem, respeita as pessoas. Mas você não sabia, não? Sabia, né? Eu não sabia, deixa eu contar essa história. Conta. Eu ontem tava no YouTube vendo coisas aleatórias, tava vendo, tipo, acho que era o show da Jessie J no Rock in Rio, uma parada assim, que tava procurando no YouTube. E aí, nos vídeos relacionados, olha só, nada a ver. Chris Martin e Modern Family, eu falei, gente... É porque, assim, eu não vejo Modern Family já faz 87 anos, né? Desde quando era boa. Desde, talvez, segunda temporada, aliás, quarta temporada, por aí. Eu vi então, até a sexta, né? Então, pra mim, foi uma surpresa ver o Chris Martin participando, né? Não, verdade. É... Mas vamos começar, antes da gente falar, né, de como surgiu, do que se alimenta, de onde veio e para onde foi... Vamos tocar uma belíssima canção, então, do Coldplay. Vamos tocar Trouble, pode ser? Pra gente começar esse programa? Pô, aí sim, quero. Então vamos tocar Trouble e daqui a pouco a gente volta. Said. Estamos de volta com o LogadoCast de Coldplay. Finalmente vamos falar sobre essa banda maravilhosa. Vamos começar contando a história dessa, né, incrível banda, que começou com o encontro do Chris Martin e o Johnny Buckland durante a semana de orientação na faculdade de Londres, lá no longínquo ano de 1996, Dalan. Olha que beleza. Nossa, que maravilha. Eles criaram, né, um grupo chamado Pectorals. Né? Olha que nome horroroso, gente. Ainda bem que mudou de Ainda nome. Ainda bem, né, que mudaram, né? Essa bosta. Exatamente. E aí depois um dos amigos dele se juntou, né, o Guy Berman, e aí a banda mudou de nome de novo para Starfish. E aí começou a fazer uma série de pequenos showzinhos em clubes ali perto da faculdade. E a banda ficou com este nome quando um dos amigos do Chris Martin, o Tim Crompton, ele tinha uma banda com esse nome, Coldplay, e cedeu o nome pra ele, porque falou que o nome era extremamente depressivo. Ai, ai, olha que maravilhoso. E aí, o que acontece? Em 98, eles fizeram, né, um EPzinho chamado Safety, onde só tinham 500 cópias. Dessas 500 cópias, eles deram, tipo, vários discos pra gravadoras, pra amigos, uhum. E só 50 dessas cópias ficaram pra ser vendidas. Depois eles assinaram contrato com uma gravadora independente e lançaram mais um EP, né, que foi o Brothers and Sisters. E por último, depois que eles apareceram no festival de Glastonbury. É Glastonbury, tá certo? Glastonbury. E aí eles gravaram mais um EP, né, que foi o The Blue Room, é onde saíram maravilhosas 5 mil cópias. Segura aí, hein, essa quantidade de cópias. Visionários, né? Visionários. Pra quem tinha 50, 5 mil é muita coisa. Conta de 1 a 5 mil pra você ver se não é muita coisa. Adoro esse argumento. Adoro. E aí eles foram contratados por uma gravadora gigante, né? Gigante não, uma gravadora grande, finalmente. E eles... Olha só, eles queriam lançar o primeiro álbum deles, o Parachute, no espaço de 2 semanas. Olha só, vê se pode. Duas semanas depois do, tipo, do EP. Uhum. E aí, só que eles ainda estavam fazendo algumas turnês, outras performances, não sei o quê. E aí acabou que esse álbum, que era pra ser gravado em 2 semanas, foi gravado, tipo, de setembro de 99 até maio de 2000. Ou seja, levou, tipo, 6 meses, né? 6, 7 meses. Que uma coisa que eles queriam que durasse 2 semanas. Acabou não rolando. Sim, eles devem ter reescrito várias paradas também, né? Produziram as faixas e tal. Porque assim, pensa, você sai de uma realidade que você produz 50 cópias, vende na garagem, pra você produzir numa gravadora grande, com equipamento bom, com, né, com tudo de última qualidade. Então, a coisa fica muito mais refinada, né? Provavelmente os caras, eles eram muito mais amadores no início. Exatamente, exatamente. E, né, a primeira canção do Parachutes que apareceu aí nas paradas foi Shiver, né? Lá em março de 2000. E chegou, tipo, na 35ª posição no Reino Unido. Não era, tipo, meu Deus, top 10. Chegou sambando. Só que eu adoro essa música. Só que pra comentar. Desculpa. Não, posso falar dessas coisas? Pode falar. Não, tranquilo, desculpa, eu te interrompi. Tô te interrompendo pra caramba hoje, tá foda. Marina interrompida. Não, só pra falar que essa música é muito boa, e é uma música que ela... A princípio eu não gostava tanto, mas depois do meu primeiro show... Da primeira vez que eu fui assistir o Coldplay ao vivo, eu gostei muito dessa música ao vivo. E foi ao contrário, porque geralmente eu gosto da música no CD e por isso eu quero muito ouvir ao vivo. Essa música não, eu curti muito ela ao vivo, e aí eu comecei a ouvir no CD e gostei. É estranho, mas continua, desculpa. E aí eles fizeram ali em junho de 2000, fizeram tipo um show de novo em Glastonbury e lançaram o single mais importante desse álbum, que é o Yellow, né, que foi a primeira canção deles a chegar ao top 5 ali nas paradas do Reino Unido e, de certa forma, gerou uma visibilidade pra eles fora da Inglaterra, né? Um hino desses, bicho. Esse single foi lançado ali no finalzinho de junho nos Estados Unidos, foi o principal single do álbum e, tipo, mandado pra várias rádios, coisa e tal. E em julho de 2000 saiu o álbum que estreou na primeira posição no Reino Unido. Não, é muito engraçado saber, assim, da cronologia dos fatos, porque quando eu ouço falar em Coldplay, hoje em dia, pra mim, Coldplay é uma banda icônica. Porque o histórico desses caras nas paradas, em turnê, mundialmente falando, é muito foda, assim. Pra mim, eu posso estar sendo muito herege falando isso, gente. E provavelmente vai ter muita putinha de YouTube e fãzinho de... Eu adoro o U2, sou muito fã do U2, fui no show do U2 quando foi ao Brasil, mas assim, pra mim, Coldplay hoje é comparável ao U2 em tamanho, visibilidade e alcance, tá? Obviamente pra públicos diferentes, o Coldplay ele atinge um público muito mais jovem do que o U2 atinge, mas se você pensar em alcance, cara, o nome hoje Coldplay é tão grande quanto o nome U2. E se você pensar que 99 que a gente tá falando, né? 2000, há 18 anos, esses caras eles estavam vendendo 50 cópias na garagem, sabe? E hoje, os caras são esses monstros aí que vendem qualquer coisa, que lançaram um EP com Chai Smokers e vendeu pra caramba, então assim... Mas especial por causa do Chai Smoker, né, Nen? Não, foi sim. Mas, assim, é muito foda. É muito foda mesmo. E eu sinto muito orgulho porque eu sou muito fã do Coldplay. Eu gosto muito das músicas, pago pau mesmo. Já fui a 2 shows deles, pretendo ir mais. E, cara, 2 não, 3... E não me arrependo, porque é um puta show, é um puta espetáculo, são músicas muito fodas. E esse CD em especial tem Yellow, que é assim, uma das minhas músicas favoritas da vida. Essa música é linda demais. Tem Trouble, que eu amo. Teve um ano da minha vida que foi muito difícil, mais ou menos há uns 4, 5 anos, quando eu tava passando por algumas coisas complicadas. Essa música, Trouble, caraca, eu ouvia ela assim em looping, sabe? Então ela tem uma importância muito grande pra mim. E, principalmente, eu gosto bastante... Pouca gente gosta, mas eu gosto bastante de Spies e Sparks, porque gente, tá muito internacional ele. Gente, desculpa, não é de propósito. Vocês podem deixar o Darlan tá babaca. Não é. Eu tô bugando real. Não é babaquice. É porque eu... Agora você entende a Luciana Gimenez, né? Não, agora a Luciana eu nunca critiquei. Agora eu tô nos calçados dela, né? Eu nunca critiquei. Mas assim, até perdi, esqueci até o que eu tava falando. Você gosta muito de Spies e Sparks. Porque são Sparkles, porque são músicas muito boas. Então, eu sei que esse primeiro CD é um CD mais difícil, pra galera que gosta mais do Coldplay, mais pop, é mais complicado de ouvir, mas vale a pena, porque é um álbum. Muita gente hoje em dia vira a cara pro Coldplay porque pensa, Coldplay pra mim é o Coldplay do Parachutes, que é aquela banda raiz, mega indie, porque esse álbum é mega indie, mega, é uma vibe completamente diferente do que o Coldplay faz hoje. Mas os caras evoluem, né? Os caras eles querem fazer sons diferentes, o que não impede da gente não gostar dos dois estilos. Eu particularmente gosto dos dois estilos, mas tem muita gente que vira a cara ou pro estilo do Parachutes ou pro estilo do Milos Chiloio. Eu não sei se o nome é esse, acho que é Milos Chiloio. Deve ser numa outra língua, mas eu tô lendo em português. Milos Chiloio. Eu gosto dos dois, mas tem gente que não gosta. Então, ouça um Parachute de coração aberto e alma livre, que vocês não vão se arrepender. Vale dizer que o Parachutes ganhou o Grammy de melhor álbum de música alternativa em 2002, né? E aí foi só o pontapé pra eles se tornarem uma banda de sucesso global, na verdade, né? Merecidamente. Porque se você parar pra pensar, esse álbum é de 1900, de 2000. 2000. E até hoje você toca na rádio Yellow, todo mundo sabe cantar. Não tem uma pessoa adulta com, sei lá, mais de 18 anos de idade, 15, 16, tá, 16 anos pra frente, porque criança ninguém vai obrigar a ouvir Coldplay, mas tipo, 16 anos pra frente que nunca ouviu Yellow e Fix You. Não tem. Não tem. Você fala assim, bota Fixo pra tocar. A pessoa sabe. Ouviu em Gossip Girl. Ouviu em OC. Ouviu em Glee. Ouvi em Once Upon a Time. Mas ouviu. Mas sabe, conhece a música. Então assim, se isso não é uma banda, não é uma música que tem impacto na cultura pop, eu não sei o que é, gente. De verdade. Assim, não é dos meus CDs favoritos. Eu acho bem chato, de verdade, o Parachutes. Eu tenho um problema muito sério. Não que eu seja um grande fã da nova fase do Coldplay, que eu acho que é pior, essa fase nova dele. Nossa, somos pop, somos legais, somos alegres. Também não gosto. Um saco de verdade, real. Mas gente. Nossa. Não, depende de que fase você tá falando. Porque assim, a fase somos pop, somos felizes, somos partir legal. Partir de Viva La Vida. Não, mas Viva La Vida é um CD mega depressivo, viado. Que porra é essa? Que somos felizes o quê? Acho Viva La Vida. Viva La Vida é depressivo aonde? O nome do CD é Death and All Your Friends. É sobre morte. É um CD que deu o nome pro episódio do tiroteio de Grey's Anatomy. Que horror. Então assim, vamos lá, vai. Continua, senão a gente vai ficar discutindo. É, não discute. Você sabe que eu não gosto de Coldplay, você gosta de Coldplay. É simples assim. Mas não, gente, eu vi tá de claro coração que aberto. Esse podcast inteiro vai ser Sassi sendo hater e não, eu trazendo a verdade pra vocês. Não vou ser hater porque o próximo álbum eu gosto muito, de verdade. Próximo álbum eu gosto, acho muito bom, de verdade. Mas que vamos tocar de Parachutes, já que tocamos Trouble, que tocaremos de Parachutes, então? Não, vamos tocar Yellow, obviamente, né? Certo. E a gente pode tocar também, talvez, Shiver. Que foi o primeiro pseudo-sucesso deles, vai. Primeiro, que absurdo, primeiro... tadinho. É, porque 35 na parada, você que falou aí o número, acho que foi 30, 35? 35. É um número respeitável, vai. Sim, a claro que é. Hoje em dia tem gente querendo 35. É, pô, a Tinashe sonha chegar no 35. Então, assim, a gente bota... Toca Shiver também, que Shiver é uma música super legal. Muito bem, então vamos tocar então Yellow, Shiver, e daqui a pouco a gente volta. Hitlist de Coldplay. Ia falar Logado Cast, mas mudei, graças a Deus. Ai, ai. Depois ali que eles, né, despontaram com o Parachutes, eles voltaram pro estúdio ali no finalzinho de 2001 e começaram a trabalhar no segundo álbum deles, que é o A Rush of Blood to the Head, que é o álbum que eu mais gosto do Coldplay. Eu gosto muito desse álbum. E foi o álbum que me apresentou o Coldplay, porque, apesar de muitas pessoas reclamarem, In My Place tocava sempre na Rádio Cidade. As pessoas não gostavam muito que eu tocasse In My Place na Rádio Cidade, mas tocava demais. In My Place é um hino. É um hino. Tipo, é porque eles não consideravam rock, né, In My Place. Aí. Ah, mas roqueiro é um povo chato também, né? É um... Ai, gente, sério, vai tomar no cu. Porque, assim, o que é rock? Rock tem 800 milhões de variações de rock. Tem indie rock, tem rock normal, tem rock anos 50, 40, tem rock metal, assim, tem 800 milhões de tipos de rock. Não é porque você só gosta de metal, só gosta de Iron Maiden e música e Slipknot e coisas desse tipo, que eu também gosto. Eu adoro Slipknot, eu ouço Slipknot sempre que eu posso, quando eu tô com vontade de ouvir. Inclusive, recomendo muito... Recomendo muito Hit List e Slipknot, que? fazer uma dobradinha, Slipknot e Korn. Não, mas Korn é um hino. Korn tem uma música muito foda, vai. Sim. Korn é respeito. Korn é minha juventude, minha. Sim. Aí a gente pode botar um Korn, pode botar um Silverchair, pode botar umas bandinhas assim, mais de época da Malhação 1999, uma parada assim. Mas assim, as pessoas são muito chatas, cara. Por que as pessoas só... Ah, eu sou roqueiro, eu só posso gostar desse estilo de música. Cara, abre seu ouvido, abre sua mente, ouve as paradas, às vezes você pode se surpreender, entendeu? Fia, tocava Avril Lavigne na Rádio Cidade. A gente pode falar. Ah, mas segura esse toque. Tocava Complicated na Rádio Cidade. Cara, mas todo mundo sabe que... O Skater Boy ganhou várias primeiras vezes na Rádio Cidade. Mas todo mundo sabe que a Avril Lavigne inventou o punk rock. Isso daí não é mentira nem vergonha pra ninguém. Inclusive, se você quiser ouvir um hit list de punk rock, tem a hit list Avril Lavigne. A gente fez há algum tempo. Sá, você coloca aí nos lixos relacionados, por favor. Ah, com certeza, segura esse rock. Mas a verdade é que a primeira canção composta e gravada desse álbum foi In My Place. E eles, tipo, passaram meses sem saber o que fazer depois do sucesso Parachute, essa é a verdade. Sim. E a única coisa que eles mantiveram de algumas ideias iniciais que eles tinham pro álbum realmente foi In My Place. Eles escreveram mais de 20 músicas pra esse álbum, né? Inclusive, tipo, fizeram alguns testes, né? Tocaram In My Place em alguns festivais, Animals. Então fizeram várias coisas e o título do álbum foi ali, né? Revelado num post na época no site da banda, né? Hoje em dia você lança no Instagram, né? Lança no Instagram o título. Uhum. Lança no IGTV. E aí, em agosto de 2002, saiu esse cenário, né? Que tem, além de My Place, tem Clocks, tem The Scientist. Ah, é maravilhoso esse CD. Eu gosto de ver. Tem Amsterdã, cara. Amsterdã, que hino. Amsterdã. Daylight, viado. Tem Daylight. Daylight é muito bom também, nossa. Entendeu? Esse é um álbum muito legal. Eu gosto muito desse álbum, de verdade. Cara, esse álbum é um álbum que, assim, eu fico... Acho que foi quando eu comecei... Porque eu conheci o Coldplay, como todo mundo, acho que com as musiquinhas famosinhas, tipo, single, tipo, Clocks, The Scientist, aquela The Hardest Part, que é do próximo CD, do XY, Fix You, as músicas famosas. Aí, quando eu comecei a ouvir o som deles, gente, eu não tinha Spotify, não tinha essas coisas. A gente botava lá no WinZip, no computador, baixava no Kazan, no Mirk. Saudade de baixar a música no Kazan. Fazia o download do álbum lá 3 dias pra baixar um CD de 40 megabytes na internet discada, orando lá pra baixar. E eu vi, botava no MP4 lá naquele MP3 MP4 que era meio tripinha assim, azul, sabe? Maravilhoso. Que vendia em Madureira. E ficava me achando o máximo, ouvindo o CD. Tipo, cara, tô ouvindo... Porra, internet é foda, né? Não tinha streaming. Então, eu ouvia o que tocava na rádio, via, tipo, na televisão, passava clipe e tal, mas não tinha oportunidade de consumir música igual a gente consome hoje com streaming. Então, eu fui conhecendo o Coldplay depois de um pouco mais velho, porque aí você baixa todos os CDs, você começa a ouvir os CDs com o tempo, você começa a ganhar dinheiro pra poder comprar o CD na loja ou algo do tipo, porque na minha época as pessoas ainda compravam CD, era muito legal comprar CD na minha época, tipo, a gente ia lá na loja americana Nossa, eu adoro na minha época que eu tô me sentindo idoso. Sassi, mas a gente é, cara. Para as pessoas que ouvem o nosso podcast, que tem 15, 16 anos, a gente tem o dobro da idade deles. É outra realidade. Ninguém vai mais hoje em dia em loja para comprar o CD para ouvir. A pessoa compra o CD porque ela quer ter para guardar, para colecionar. Não é pra ouvir, ninguém ouve CD mais. As pessoas ouvem no Spotify. Bota no YouTube e ouve lá. É, Coldplay XY, completo. Aí tem tudo lá no Spotify. Numa 45 minutos de música, você vai ficar ouvindo, entendeu? Infelizmente é isso. Então, assim, eu demorei pra poder gostar, porque você não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Mas esse CD, assim, ele é fenomenal. Ele é um CD que você não tem como botar defeito. Pra mim, por incrível que pareça, Amsterdã é uma das músicas mais fodas que eu já ouvi na minha vida. Cara, The Scientist... Mais que Amor de Verdade? Não, mas aí você tá botando num outro nível. Eu tô falando de música foda e você tá falando de hinos, é diferente. Amor de Verdade, MC Kekel, MC Rita, é nível Buchecha e Sabrina, não tem como comparar. Tá numa outra categoria. Inclusive, tô aguardando aí Hitlist, MC Kekel, MC Rita, 2 horas de Amor de Verdade nesse programa. Em loop. Vai ser maravilhoso. Mas assim, eu acho que esse CD, The Scientist, cara, The Scientist é uma das músicas mais brilhantes que já foram escritas, sabe? Você pega a letra dessa porra dessa música, tu fica de cara. Tu ouve essa música no violão, tu fica triste. Tu ouve no piano, tu fica mal. Tu ouve na versão do CD, tu fica tipo, caralho, que música foda, sabe? Pra mim isso é arte. Isso é arte. E os caras, eles conseguem trazer isso pra música deles. Isso é muito foda. Eu sou muito fã do Chris Martin e seus companheiros, que eu não sei o nome de ninguém. Só conheço o Chris Martin. E com esse álbum eles levaram o Grammy de novo, né, de álbum de música alternativa em 2003. E em 2004 eles ganharam o Grammy de novo com o mesmo álbum, né, pela gravação do ano, com Clocks. Olha aí que beleza. Merecidíssimo, porque Clocks é outro hino. É outro hino, é verdade. E o que vamos tocar então dessa bíblia de Coldplay, Darlan? Ah, vamos tocar o CD todo, né, gente? Daqui a uma hora a gente volta. Bom, vamos tocar Clocks, vamos tocar The Scientist. E In My Place? Pelo amor de Deus. É. Vamos começar com In My Place, que é a musiquinha tipo Rádio Cidade. Aí a gente faz a vinheta que você vai inventar, que eu não sei qual é. Aí vai pra Clocks e encerra com The Scientist, pra gente começar o próximo bloco bem gótico, assim, bem... A pessoa chorando deitada no chão, né? Morta. Bem reflexiva. Bem gif da Isis do banheiro quando a morte do Danny Duquette, com o vestido de baile. Adoro! Então vamos tocar essas belíssimas canções e daqui a pouco a gente volta. let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on a sound apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. Estamos de volta com o LogadoCast de Coldplay. Tocamos belíssimas canções na parte anterior, né? E agora vamos passar para o próximo álbum deles. Depois de um hiato de 3 anos, eles lançaram aí o terceiro álbum de estúdio dele, que é o X and Y, que tem uma música que eu gosto, que foi o single deles, né? O primeiro single do álbum, que é Speed of Sound. Amo. Eu gosto. Eu lembro muito. Eu lembro muito que na época que existia Jovem Pan. Tem Jovem Pan ainda no Rio? No Rio não tem. Que eu lembro que tinha Jovem Pan no Rio em 2005, e 2005, 2006, por aí, e essa música, Speed of Sound, tocava nas 7 melhores Jovem Pan em looping. Era assim, todo dia, toda hora, tava lá nas 7 melhores Jovem Pan. E aí, nessa época, eu ouvia muito Jovem Pan, e aí a gente anotava, né, as 7 melhores, tipo, tinha várias promoções na rádio, tipo, se você mandar a terceira posição das 7 melhores, você vai concorrer a não sei o que lá. Foi assim que eu ganhei o ingresso pra ir no show do Sandy Júnior no Maracanã. Que eu contei esse plot do Sandy Júnior no Maracanã no podcast do Hitlist de Sandy Júnior. Esse podcast tá muito intrínseco, né? Tá muito. Gente, tá todo mundo interligado. Aí tá que tá muito Black Mirror, tá muito, tipo, boladão, assim, fazendo o logado Cashverse. Hitlistverse. E a gente tá limpando com tudo, mas a gente anotava e tal, 7 melhores pra mandar e tudo mais. Então eu ouvia todo dia, e todo dia essa música, Spirit of Sound, tava nas 7 melhores Jovem Pan. Merecidamente, porque é uma música muito foda. Sim, sim, é verdade. É, vale dizer que o XNY estreou em primeiro lugar em 20 países na época, não era... Ah, saiu no iTunes, aí estreou em 64 países de uma vez, sabe? E aí, hoje é, que é tudo muito rápido, tudo muito volátil, né? Ele foi o terceiro álbum mais vendido em menos tempo na história das paradas britânicas, olha aí. Só que teve um crítico do New York Times que descreveu Coldplay como a banda mais insuportável da década. Ah, mas o New York Times é quem, né? Sim, tipo, esses caras de crítica de jornal, revista, eles são insuportáveis, cara. Você leu o que o cara escreveu sobre o álbum novo da Florence The Machine? Não, não li. Li uma mulher do Estadão que escreveu sobre o álbum de Beyoncé e Jay-Z. Cara, o cara escreveu no álbum do... Fez uma crítica do álbum do CD da Florence The Machine novo, High Gas Hope, inclusive, faça um streaming, um inário... Pode confiar. É, foi lá e botou assim: ah, então, Florence The Machine, banda muito legalzinha e tal, álbum bom e tal, mas mais do mesmo. Nota 5. E aí esse cara me pega, sei lá, álbum do. Daquela bandinha adolescente lá, sei que lá, Off Summer. 5 segundos de verão. Nota 8. Ah, vai tomar no cu, né, mano? Tu pega um álbum de uma mulher, de uma banda, que, porra, a mulher trabalha com 800 milhões de instrumentos. Trabalha, porra, você pega a letra as letras do álbum fodas e você me dá 5. E você pega uma banda genérica de boy band escrota, que é esse 50 segundos de verão, que eu nem sei nenhuma música desse lixo, e me dá 8. Crítica, cara, é tudo comprado essa porra, tudo cotado. Então, o cara falar que o Coldplay é a banda mais insuportável, beleza, vira como o diretor, acho que era barraco, né? Por que você não vira presidente da República, então, pra poder falar isso? A nota que ele deu pro álbum na época foi 4,9 de 10, e ele, na crítica dele, colocava que o álbum era suave, mas nunca ultrajante, escutável, mas nunca memorável. Ai, preguiça. Mas mesmo assim, né, o Coldplay fez shows gigantes no Coachella, em Glastonbury, né, no Festival de Música de Austin, se importou muito, né, fez show no Hyde Park. Continua riquíssimo, e contou esse crítico aí, tá aí, fudido, fracassado, fazendo criticazinha em Jornal Meia Bunda. Lançou nada menos do que 6 singles desse álbum, né, claramente minhas favoritas são Speed of Sound e Fix You, que eu acho uma das músicas mais, né, você chora, você se desfaz em lágrimas, que é bem triste essa música de verdade. Deixa eu contar a minha história com Fix You rapidinho. Eu Eu era muito fã de DLC, né? Aham. Uh-huh. 2002 a 2005, assim, 6. Que DLC foi cancelado em 2005 ou 2006, não lembro. Foi nessa 2005, época aí. Eu acho. E aí, da segunda temporada de DLC, que foi, tipo, no início de 2003, tem um episódio que foi muito marcado na minha cabeça, que eu amo muito DLC, gente. Foi a primeira série que eu comprei, os DVDs e tal. Assisti já umas 15 vezes tudo, é muito bom. Amo, de verdade. E aí, tem um episódio, acho que da segunda temporada, em que a gente descobre que Kristen, que é a mãe de Seth Cohen, é alcoólatra, né? Bebaça. Uhum. E aí ela Santana. Fala. Sim, professora Santana do colégio era. E aí ela fala pro Caleb Nichol, que é mordomo de Dynasty, pai de avô de Seth, que é pai dela, fala assim: eu espero que você morra sozinho, seu velho desgraçado, fracassado, fudido, morra, não sei o quê. Em paralelo, Julie Cooper. Tá tentando envenenar a bebida de Caleb, porque ela era casada com Caleb e ela queria dar o golpe, né? Porque Caleb chutou ela, chutou a bunda dela pra ela ir pra rua sem dinheiro. E ela queria matar Caleb pra Caleb morrer e ela ficar viúva com o dinheiro todo. Ficar rica. Né? E aí a música, Caleb acaba. Aí resumindo, Caleb acaba morrendo na piscina de infarto. Juku desiste. Spoiler de Deus, gente. Se você nunca viu Deus, eu tô no spoiler. Tipo, Juku, ela desiste de envenenar Caleb, mas Caleb acaba infartando na piscina. E a cena final da temporada, do episódio, é essa música fictício. E aí você vai vendo uma sequência de desgraça acontecendo, e você vai ficando desesperado. E essa música de fundo, é assim, eu fiquei muito marcado. Eu falei, gente, eu preciso descobrir que música é essa, porque essa música é muito foda e sempre que eu ouvia, eu lembrava. Até hoje, quando eu escuto essa música, eu lembro da cena de Caleb Dico morrendo. A voz de Tef morrendo. Kristen pegando a garrafa de pinga, entrando no quarto. E Sandy corre com cara de cu, vendo a mulher bêbada. Eu sempre lembro, porque foi uma cena muito memorável. E é bem isso, tipo, essa música é o tipo de música que ela marca. Um outro ponto que também foi muito importante pra mim nessa música foi aquele atentado de Manchester que teve ano passado. Uhum. Ariana Grande, do show da Ariana Grande. E aí ela fez aquele festival de Manchester e tal, aí o Coldplay foi cantar no festival, como vários outros artistas. E aí, cara, o vídeo de Fixio. Não sei se você viu, acho que você deve ter visto, né, Sassi? O vídeo dele cantando Fixio nesse festival, mano, é de arrepiar o pelo do cu. Porque, mano, eu chorei vendo essa merda. Eu falei, caralho, mano, olha que música foda. Tipo, depois de um atentado, várias pessoas morreram, crianças morreram, jovens morreram. E aí você pega a letra da música, tipo, que é uma letra super forte, super sensível, e coloca nessa situação, se encaixa perfeitamente, sabe? É, cara, assim, ai, sério, eu odeio Coldplay, mas eu amo tanto Coldplay, porque os caras, eles conseguem escrever de uma forma, que é uma forma que é tão pessoal pra você, tipo, você ouve a música e você sente que aquilo é pra sua vida. Isso é uma arte, sabe? Porque tem cantor que você escuta e você fala assim, ah, beleza, a música é legal e tal, pô, essa música é bonita, emocionada e tal, legal. Mas você não se identifica com a música. Você não... Uhum. Caraca, essa música é pra mim. Cara, Coldplay, eu ouço as músicas do Coldplay e falo assim, cara, todas as músicas são pra mim. É impressionante. Eu devo ser a pessoa mais triste do universo, porque todas as barras de vida que tem no, nas músicas eu me identifico e falo, não é possível, gente. O que tá acontecendo? Por que eu tô chorando com essa música? Essa música não tem nada a ver comigo, mas tem, sabe? É muito estranho, eu não sei explicar. Ah, é, que maravilhoso, gente. Que maravilhoso. Não fala de você ser a pessoa mais triste do mundo. Mas... O que nós vamos tocar, então, Jackson Wye? Ah, obviamente, Fixio, né? Uhum. Pra gente lembrar, todo mundo agora que ouvir Fixio vai lembrar de mordomo de Dynasty morrendo na piscina e Kristen pegando a garrafa de pinga entrando no quarto. Todo mundo vai lembrar disso. Eu tô vendo essa cena agora no YouTube. Você nunca viu? Ah, você tá vendo? É maravilhoso, não é? É muito bom, cara. Ah, eu tô quase... que Marissa tá com cara de curo lá de fora. Porque... Seth tá pagando o micão, Summer tirando ele do micão. Porque Marissa tá no plot do estupro do irmão de Ryan, que tentou estuprar ela, lembra desse plot? Uhum, sim. Que no final da temporada Ryan, e ela dá tiro no irmão de Ryan, porque Ryan, ele vai matar Ryan com o telefone na cabeça, e aí ela pega a pistola e dá tiro no irmão de Ryan. Uhum. Ah, eu amo Deus. Eu vou ter que rever essa temporada, porque é tão bom, eu adoro. Essa série clichê ruim pra caramba, eu me amarro. Mas assim, vamos tocar Fixio, vamos tocar Spirit of Sound. E tem uma música que eu gosto muito, que tem um clipe muito icônico, que é o clipe de uma velha dançando com um homem, fazendo umas paradas, se esticando, que se chama The Hardest Part. Que passa, não sei se você lembra desse clipe, Sassi. Que passava, não, esse não. Passava sempre nos programas do Multishow. Top TVZ, TVZ, não sei o que lá. Sim. Porra, assim, passava essa ideia. Que o clipe todo são umas pessoas, assim, assistindo uma apresentação, que é um cara, tipo, que fica se esticando, e uma velha com um colanzinho se esticando também. E aí, eles começam a fazer umas paradas, uns malabarismos, assim, com o corpo. Se você puder, sabe, você bota agora no YouTube, dá pause nesse podcast, gente. Para agora, você aí que tá ouvindo. Dá pause. Vai no YouTube, bota Hardest Part, Coldplay. Tá o link aqui na postagem pra pessoa assistir. Isso, clica e vê esse clipe, porque esse clipe é muito foda. É muito legal. Você vê a velhinha toda contorcionista, é muito maneiro. Eu me amarro. Muito bem. Então vamos tocar essas belíssimas canções e daqui a pouco a gente volta. Sleep stuck in reverse. and the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Estamos de volta com o Hit List de Coldplay. Agora para falar do quarto álbum de estúdio dessa banda, que mais uma vez levou 3 anos para sair, né? O X and Y saiu em 2005, e em 2008 eles lançaram o Viva La Vida or Death and All His Friends, né? Nome gigante de um álbum desse, pra quê, Brasil? Gente, lembra só do episódio de Grey's Anatomy da mulher do tiroteio. É o mesmo nome. Porque o primeiro nome do episódio é, acho que é Death With All His Friends, e o segundo nome é outra parada. Sanctuary, é o do primeiro episódio do tiroteio. É isso aí. E acontece que, quando eles começaram a trabalhar nesse novo álbum, o Chris Martin, ele descreveu que seria uma mudança de rumo pro Coldplay. Que ele falou que o Parachute, o SNY, Rush of Blood, Head of Rush Blood, eram uma trilogia, e que a partir de agora seria uma nova fase do grupo, e realmente, a sonoridade dá uma diferenciada, né, do que eles estavam trazendo pro que surgiu agora. O primeiro single do álbum foi Violet Hill, né? Amo. E que chegou no top 10 do Reino Unido, top 40 dos Estados Unidos. Vale dizer que Viva La Vida, que era a faixa título do álbum, foi lançada primeiramente só no iTunes e foi tipo o primeiro single número 1 deles na Hot 100, né? Também no Reino Unido, vendas digitais e assim, liderou a parada de álbuns no Reino Unido. Tipo, 3 dias vendeu 300 mil cópias. Então, era uma parada assim, super bizarra, além de... Até junho daquele ano, tinha sido o álbum mais baixado de todos os tempos. Então, olha aí, que beleza. Não, eu acho que esse álbum é o grande divisor de águas do Coldplay, porque se antes eles já eram muito respeitados pela crítica, exceto por esse cara babaca que deu 4 e pouco, falou que eles eram medíocres, mas o restante, todo mundo era sensato e falava bem, agora eles começaram a ser muito conhecidos pelo grande público, porque por mais que a gente conhecesse o Fix e os singles, era uma banda que ainda não era tão difundida pro público, e com esse álbum ele começou a ser, tanto que eles começaram a fazer umas parcerias mais pop, tipo, a versão deluxe desse álbum, Viva La Vida, tem Jay-Z, tem Jay-Z Arruda, tem uma versão nova de Life in Technicolor que eu amo. Tem um clipe maravilhoso, todo em... Que Life in Technicolor 2 foi single, inclusive, desse álbum, né? Sim, porque o Life in Technicolor 1 é só instrumental. O Life in Technicolor 2 tem letra. E o clipe é muito bom, porque é todo em desenhozinho, assim, animação. E o clipe é maravilhoso, é muito legal. E a gente tem, ó, nesse CD, a gente tem músicas ótimas. Tipo Lovers in Japan, que é ótima. Tem Lost, tem Yes, tem Viva La Vida, Violet Hill, Strawberry Swing... muita gente, tem muita coisa boa. Então assim, esse CD ele vendeu muito, ele tem uma das músicas mais memoráveis de todos os tempos, que é Viva La Vida, quem não conhece. Aliás, vale dizer que eles ganharam 3 Grammys em 2009, né? Canção do ano, Viva La Vida, álbum de rock, né? Pelo Viva La Vida, Or Death and All His Friends. E melhor performance pop por um duo grupo com Viva La Vida também. Sim, porque essa música é muito icônica. E nesse ano, esse CD foi lançado em 2008, né? 2008, eles estiveram no Brasil também, né? Fazendo shows. Eles vieram pro Brasil no Milo Chiloto, que foi o primeiro show deles aqui, foi em 2011, que foi no Rock in Rio. A senhora está equivocada, que eu estou com informações aqui que no início de 2007 eles estiveram no Chile, Argentina, Brasil e América. Ah, mas eles não eram grandes coisas em 2007, a gente tá falando jovem, de 2008. Só porque você não foi, você está dizendo que o show mas não existiu. Mas jovem, tá bom, vieram em 2007, mas quem foi nesse show? Você conhece alguém que tá vivo que foi nesse show? Eu não conheço ninguém. Tirando você, não conheço ninguém que foi no show do outro. Exato. Ah, eu conheço muita gente. Eu conheço muita gente. Conheço muita gente mesmo, porque assim, eu, pelo menos todo, a maior parte dos amigos adora Coldplay. Mas é porque eu comecei mais aí a show quando eu comecei a ter dinheiro, né? Que era a partir de 2010. E aí, quando teve o Rock in Rio aqui em 2011, e a gente já pode até passar pro próximo CD se você quiser. Você vai querer tocar alguma música desse ou já quer tocar dos dois juntos? A gente pode tocar dos dois juntos, pode fazer um bem melhor, bolado. Melhor, né? Porque aí eu já faço, já conto logo a história toda junto. E aí, quando eu fui pro... Quando eles vieram pro Rock in Rio em 2011, eu já tava com dinheiro e tal, falei, ah, quero ir pro Rock in Rio, nunca fui e tal, quero conhecer. O Rock in Rio no Brasil, o anterior tinha sido só em 2001, se eu não me engano. Sim, que teve a icônica noite do pop com Britney, NSYNC e Stan Jr. Isso aí. E teve Cássia Eller e tal, foi mó do caralho esse Rock in Rio de 2001. E aí, quando ele voltou Rock in Rio pro Brasil, eu falei, cara, eu quero ir no Rock in Rio, porque eu nunca fui, deve ser um festival irado e tal, nananã. Aí comprei. E aí, quando eu comprei, eu vi lá Coldplay. Eu falei, ah, esse momento é meu, né? É agora que eu vou pra ver o Coldplay. E se eu não me engano, era Coldplay e Jay-Z e Arruda no mesmo dia. Olha aí. Só que Jay-Z e Arruda cancelou. E aí, quem eles mandaram no lugar? Maroon 5. Primeira vez de 400 apresentações. Sim. Porque Maroon 5 é tipo Ana Furtado, né? Ah... Brasil me devastated, bota Maroon 5. Bota Maroon 5 no lugar. E aí Maroon 5 entrou no lugar. É aí nesse de 2011 que eu fui, foi Maroon 5 e Coldplay no mesmo dia. E foi um show, assim, impressionante. Eu fiquei muito impactado, porque eu gostava muito do Coldplay. Eu conheci as músicas, conheci os CDs, e eles já tinham o Milo Xiloto, né? Já tinham lançado o CD novo, o Milo Xiloto, que também é um CD, que é um CD que eu gosto muito, que é o CD que marca o início da fase Rap Shiny People do Coldplay, né? Que eles estão completamente. Vamos pro pop, né? Essas coisas assim. Mas, cara, tem músicas muito legais nesse CD do Milo Xiloto. Deixa eu abrir aqui a setlist. Tem Princesas da China, né? Com Rihanna. Cara, mas assim, honestamente, eu acho que esse é o primeiro CD do Coldplay que eu consigo ouvir do início ao fim sem pular nenhuma faixa. Olha aí. Porque tem, desde da faixa de início, as faixas são muito distintas. A gente tem Hurts Like Heaven, que é irada, tem Paradise, que foi um puta hit no Brasil, inclusive. Tipo, eu lembro que quando eles vieram, o Rock in Rio inteiro cantando essa música, todo mundo conhecia. Teve Charlie Brown, que é uma música irada. Every Teardrop is a Waterfall, que também fez um puta sucesso. Aqui no Brasil... Aí no Brasil... Inclusive, teve Princess of China com Rihanna, né? Exato. Up in Flames, que é super legal. E... uma das minhas músicas favoritas do Coldplay, que é Don't Let It Break Your Heart, que é uma música muito legal, que tem uma mensagem muito bacana e que tem um ritmo super legal também. Então, assim, eles vieram na turnê desse CD e vieram completamente diferentes, super coloridos. No palco tinham várias mandalas com várias cores e o Chris Martin, tipo, fazendo dancinha e jogando glitter pro alto e papel picado. Virou, tipo... parecia uma rave, sabe? Uhum. Só que as músicas eram muito boas. Muito boas. E eles são muito bons ao vivo. Então os caras, eles conseguem segurar um show, assim, de uma forma impressionante. Voz, violão e bateria, sabe? E você fica muito empolgado. Eles têm muitos hits. Então você... Quando você acha que o show tá cansando, pam, outra porrada, mais uns 2-3 hits na cabeça pra poder animar de novo a galera. Então, eu amei, assim. Foi a minha primeira experiência com Coldplay ao vivo e eu fiquei extasiado. Achei foda, pra caralho. Muito bem, muito bem. E que belas canções, então, de Coldplay iremos tocar da fase Viva La Vida e Milo Xiloto. Não, Viva La Vida tem que tocar, eu acho, Viva La Vida, né? Que é uma... canção irônica icônica. E da Milo Chiloto, a gente pode tocar Every Teardrop is a Waterfall e Paradise, que foram os dois singles principais, né? Muito bem, então vamos tocar três belíssimas canções do Coldplay e a gente já volta. Sleep and dream of para, para, paradise, para, para, para. Estamos de volta com o Hit List de Coldplay, agora para falar do penúltimo álbum de estúdio do Coldplay lançado até agora, que saiu em 2014, que é o Ghost Stories. Tem apenas 9 canções, né, um álbum curtinho, não digo que é um EP porque tem mais de 6 canções, mas é um álbum bem curtinho, né. E eu gosto de A Sky Full of Stars. Bom, esse CD aqui, ele é um CD que ele foi muito criticado, né, pelo Brasil inteiro. Igual a molezinha que falou mal da cover da Britney no programa do SBT, se ela dançou dança. Porque ele foi um CD que o Chris... Essas músicas todas foram escritas pelo Chris Martin. Uhum. E é um CD sobre a separação dele com a Gwyneth Paltrow. Então, tipo, todas as músicas são em relação a... São músicas românticas. Gwyneth Paltrow, a ladra de Oscars, vale de... Sim, roubou o Oscar de Fernanda Montenegro, essa fudida fracassada. Safada. Tony Stark, te odeio. Namorar uma fudida dessa. Mas assim, esse CD é um CD basicamente romântico. As músicas são músicas mais pra aquecer o coração, entendeu? Uhum. Então, mas são muito boas. Eu gosto bastante. Inclusive, na época que eu escrevia texto pro Logado, inclusive, saudades. Saudades. Eu tenho um texto sobre esse CD no Logado, no site antigo, antes da gente fazer a migração pro site novo. Provavelmente esse post foi perdido, porque quando a gente fez a migração, a gente acabou perdendo algumas coisas devido ao servidor, infelizmente. Mas é um texto que eu lembro que eu escrevi pro Logado, que foi um Fica a Dica. Olha aí, saudade, Fica a Dica. Fica a Dica que eu indiquei esse CD, porque esse CD era um CD que eu gostava bastante na época, porque ele são basicamente 9 canções de amor, né? Uhum. Mas não são 9 canções de amor normais, são canções de amor mostrando os diversos lados que o amor traz, tipo, tanto sofrimento quanto a catarse, quanto, assim, são canções bem diferentes entre si. E é por isso que esse álbum é tão diferente, tão legal de se ouvir. Eu gosto bastante de Magic, que é uma música que ele meio que implora, né, pelo amor da Gwyneth Paltrow. Acho que é um pouco estranho, né, mas tudo bem. Cada um gosta do que gosta. Eu gosto bastante, mas essa música é uma música muito boa. Ink é uma música que eu gosto bastante também, foi single. True Love é uma música que eu acho sensacional. A Sky Full of Stars é ótima também, como o Sassi citou. E acho que só. Das minhas favoritas, eu acho que são essas 4. São essas 4. Mas assim, metade do CD, porque o CD tem 9, então é. Eu acho que metade do CD é imperdível, entendeu? E é um CD que não tá no highlight do Coldplay, melhor CD do Coldplay. Não tá. Mas não ofende, sabe? É um CD ok, que cumpre seu propósito, uma proposta diferente. O próprio Chris Martin na época falou, que muita gente criticou, falando, pro Coldplay perdeu a essência, saudade, minha banda indie tá morta, nananã. Desde o que é preciso para esmagar a minha rata. E ele falou, a gente quer fazer música, a gente quer fazer música, a gente quer falar do que a gente tá passando no momento. A gente, no caso, ele, né? Que ele é igual a Beyoncé. E aí, eu quero falar do que eu tô passando no momento. Eu me sinto inspirado por falar sobre isso, então eu não vou mudar o que eu quero fazer, porque os críticos ou alguns fãs saudosos acham que o meu som agora é um lixo. Eu acho que ele tá certo, assim. Ele não tem como ficar escrevendo e cantando sobre músicas que no momento não significam nada pra ele. Então eu acho muito mais honesto ele falar, olha gente, agora eu quero fazer música pop, agora eu quero fazer música romântica, agora eu quero cantar com o Chai Smoker. E fazer o que ele quer fazer, entendeu? Quem sou eu pra julgar, né? Eu tô aqui criticando, mas ele tá lá ganhando milhões, então... Talvez por esse álbum ter sido mais curtinho, que no ano seguinte eles lançaram o A Head Full of Dreams, né? Que é o último álbum de estúdio do Coldplay até então, né? Que foi produzido pelo Stargate e teve participações de Beyoncé, Tove Lo e Noel Gallagher, né? Também. E além disso, quando eles lançaram esse CD, eles fizeram aquele show maravilhoso no Super Bowl, não? Que foi ofuscadíssimo por Beyoncé e Bruno Mars. Né? Nem parecia que o show era deles. Então, mas esse álbum também é um outro exemplo de outro álbum que eu consigo ouvir do início ao fim do Coldplay. Eu acho que pra mim, os dois álbuns que eu consigo ouvir todas as músicas são esse e o Milo Chiloto, porque, cara, se você pegar as músicas daqui, todas as músicas são boas. Todas. Uhum. Todas. Até o Sasser, que é hater, ele admite. Porque se ele ouvir esse CD com calma, ele vai ver que as músicas são legais. A Head Full of Dreams é uma música irada. É boa. Birds é legal. Eu gosto de Him. Mano, Him for the Weekend é uma música que eu odiava no início. Falava assim, mano, que música chata. Cara, passou um mês, eu ficava cantando essa música sozinho. Tipo, so drink on me, drink on me. É muito boa essa música. Everglow, música do caralho, caralho. Mas a minha música favorita desse CD todo é Army of One. Por quê? Porque é uma música 2 em 1. Uhum. Ela começa de um jeito, aí do meio da música ela tem um twist, plot twist, e vira outra música no final, e as duas músicas são muito boas juntas, sabe? Então, assim, eu gosto muito dessa música, e Up and Up, pra mim, é minha música do coração, que foi a música que eles encerraram, inclusive, o Super Bowl desse ano de 2016, 15, sei lá. Que eles 16. Participaram, acho que foi 16. Eles encerraram com essa música, que é uma música que também tem participação de Beyoncé. Beyoncé. E é muito boa. Acho que tem duas músicas com participação de Beyoncé, que é essa e Him for the Weekend. As duas têm Beyoncé de backing vocal, mas... Beyoncé Girl. Mas assim, cara, pra mim, Coldplay é e sempre vai ser uma das bandas mais icônicas e memoráveis dessa década, pelo menos. Quem concorda tá ouvindo esse podcast. cara, haters vão existir, as pessoas não vão gostar de algumas coisas, não vão gostar de algumas músicas, mas é inegável que os caras são bons do que eles fazem. E, cara, eles conseguem mudar de estilo, eles conseguem mudar e continuar vendendo, continuar fazendo show, continuar lotando show e continuar sendo relevante. Porque hoje em dia a gente sabe que música é uma parada muito volúvel, assim. A gente tá vendo isso agora, sabe? O Drake lançou recentemente um CD com 36 músicas. Vai se fuder, ninguém aguenta mais o Drake. E vai debutar aí na Billboard 13 músicas no top 20. Porque agora, música é o quê? É streaming, Spotify, YouTube. Então as pessoas não se preocupam mais em comprar CD, porque você tem tudo no streaming, você não precisa comprar. E o Coldplay continua vendendo CD, continua lotando show. Então, assim, esses caras merecem reconhecimento, merecem aplauso. E eles conseguem isso por quê? Porque eles são talentosos, cara. A gente pode não concordar com o estilo de música deles ou não gostar do que eles estão fazendo no momento, mas que eles têm talento, eles têm talento pra caralho, isso ninguém vai tirar. Isso e é eu verdade. Sou fã mesmo, milito mesmo a favor de Coldplay, e se Coldplay vier pra Polônia, eu vou estar lá no show, na primeira fila, cantando, dançando e pulando, com certeza. E preciso falar que eu fui no show do Coldplay no Maracanã, em 2017, acho que foi 2017, que eles foram no Maracanã, que eles fizeram dessa turnê do A Head Full of Dreams, e foi um show maravilhoso, músicas incríveis, assim, tipo um palco incrível, Maracanã lotado real, sold out, e é muito legal esse show, porque eles, na entrada do show você ganha uma pulseira, que é uma pulseira que vibra e muda de cor de acordo com o que tá acontecendo no palco. Então, não é, muito legal. Então, assim, eles estão cantando uma música mais animada, a tua pulseira fica, a pulseira vai mudando de cor de acordo com as luzes do palco, entendeu? Então, quando a galera levanta a mão e bate palma, na gravação é todo mundo com a mesma luzinha, como se tivesse todo mundo segurando alguma coisa. Isso é muito interessante, sabe? A proposta do show é super legal. E eu amei o show, acho que foi um dos melhores shows que já foi na minha vida, de longe. Foi muito melhor do que os dois shows que eu fui deles antes. Um no Rock in Rio e o outro privado, porque essa turnê do A Head Full of Dreams é uma puta turnê, gigante, assim. É comparável, sei lá, uma turnê do U2, que é uma banda também que eu fui no show no Morumbi há um tempo atrás e é do caralho. Mas, pô, eu recomendo muito que vocês ouçam. Se vocês nunca ouviram a discografia do Coldplay, ouçam, porque vale super a pena. Se vocês quiserem conversar sobre, discutir, debater, música favorita. Eu queria um grupo agora. Vamos criar um grupo no Telegram dos Coldplayers, cosplayers, entendeu? Pra gente poder debater as músicas, dissecar as letras, eu tô super dentro, se quiserem a gente faz. Jovem, que belíssimas canções, então vamos tocar do Ghost Stories e do A Head Full of Dreams. Cara, Ghost Stories vamos tocar Magic, porque Magic okay. É um hino, e do A Head Full of Dreams vamos tocar Everglow. E deixa eu ver aqui. Vamos tocar Everglow e Him for the Weekend? Você que manda. É, vamos tocar Everglow e Him for the Weekend because. De novo. Porque... Adoro que a Luciana Gimenez chega sem avisar. Ai, que saco. Porque Arma Fuan... Porque Arma Fuan é uma música muito grande. Tem, tipo, quase 7 minutos. Aí você vai cortar com 30 segundos e não vai ter... Que absurdo, emoção. 30 segundos. Vamos tocar, então, Him for the Weekend e Everglow. Muito bem, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o hitlist de Coldplay. Pois a Handful of Dreams, né, lançou aí algumas coisinhas, né, tipo o grande hit do ano passado, né, Something Just Like This, com Chainsmokers, né, a banda do momento, banda, né, duo, sei lá. Electronicers do momento. E também lançaram um EP chamado Kaleidoscope, né? Que também tem essa música deles com Chainsmokers. Viado, respeita esse EP indicado ao Grammy. A maior... Gente, desculpa, eu sou muito fã do Coldplay, adoro. Vocês sabem que vocês estão ouvindo esse programa comigo falando praticamente sozinho por uma hora. Mas, cara, indicar esse EP ao Grammy não tem como defender, Grammy. Só prova que o Grammy não tem credibilidade nenhuma mais, entendeu? Porque, assim, esse EP é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Porque a gente tem Something Just Like This, que é com Chainsmokers, né? Tem Miracles, que é Coldplay com Big Sean, que é o homem de Naja e Ariana Grande. Big Sean, viado, o homem da comendo couve no sofá. Entendeu? Não dá, não dá. Assim, pra mim, eu até acho a música legalzinha com o Big Sean e tal, mas, mano, não é Coldplay pra mim aquilo. Eu entendo que os caras querem mudar, querem fazer coisas diferentes. É Something Just Like This, eu até consigo aceitar, assim, ah, legal, uma musiquinha pan, danço e tal, canto a música, pan. Agora, a música com o Big Sean, mano, não tenho como defender, de verdade. Eu não, honestamente, não entendi qual foi o ácido que o Chris Martin usou pra gravar isso, qual era a ideia dele, mas assim, a gente guarda na fanbase esse EP, porque não é álbum, não é oficial, né? Que horror! Que horror, gente. Acabou. Você ouviu essa música com o Big Sean? Não ouvi, né? Eu nem sabia desse EP até a gente vir gravar. Viado, essa música com o Big Sean é uma das coisas mais surreais que eu já vi na minha vida, porque a música não é ruim. Jovem, eu não imagino o Coldplay fazendo um do feat com o Big Sean, viado. Você pode ouvir aí, Miracles, entre parênteses, Something Special, na edição desse programa. Inclusive, vou indicar essa música pra tocar, só pra você ser obrigado a ouvir ela na edição. Porque essa música é surreal, surreal. As outras músicas do EP, que é All I Can Think About Is You, nem é ruim não, mas Aliens eu acho horrorosa, e essa música do Miracles eu não consigo defender. Então assim, desse EP só salva mesmo Something Just Like This com os Chainsmokers, com os amigos da House, sei lá, né? Mas... E a negra House, né? Não, a maior negra, né? E você tá sabendo que o maior casal negro da história se separou? Sim, House de Easy, acabou, né? Gente, fiquei como? Chocado. Agora os Descartes podem respirar aliviados, né? Voltaram a ser o maior casal negro da música. Sim, sim. Madalan, vamos então para aqui, para merchans, despedidas, abraços, né? Desse gente, podcast. Obrigado por tudo, espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Deixa eu falar nada. Gente, assim, desculpa se eu me exaltei, se eu tô cortando as pessoas, tipo, Sacer agora, se eu falei demais, mas é porque eu fico muito empolgado, porque Coldplay é uma banda que eu gosto muito, acho que deu pra perceber. Eu tenho muita história com essa banda, eu passei por muitos momentos da minha vida ouvindo essa banda, então, pra mim, esse é um podcast muito especial, então eu espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, por favor, finjam. Não vão lá no comentário e falar, ah, ficou um lixo, nananã, que eu vou mandar vocês se fuderem. Então, assim, finge que tá legal, fala assim, ah, Darlan, poxa, legal, né, pô, bacana, massa, né. Bota uma expressão assim, meio escrota, sem escrotizar o podcast. Porque pra mim, esse podcast tem um significado muito importante. Só Deus sabe o quanto eu sofri pra aceitar fazer esse podcast. Que absurdo. Ele porque ele tá me enrolando, já tem uns 3 meses pra gente gravar isso, entendeu? Não. Não é, é agenda de gravações. Ah, é sim, é agenda sim, é sim. Você sabe que é gravação que tem. E aí, cara, eu assim, tô aberto de verdade pra conversar sobre Coldplay, sobre as músicas. Se vocês quiserem conversar, me chama no Instagram, @generosode, ou @tomuitoanimado, também tô lá, meu Instagram de viagem. Twitter, Generosoide, Facebook, Darlan Generoso. Só me caça lá, gente. A gente bate um papo, a gente troca ideia. Tô muito acessível, tô quase Maraia. Tô quase elusivo e Generosoide. Sou eu. Dá o anjo pra ele. Me dá o anjo. Outra coisa. ajuda nós no Padrim, porque a gente tá precisando, entendeu? A gente sabe que tá num momento difícil da vida, a gente entende o desemprego, a gente entende, né, essa questão da miséria no Brasil crescendo, mas, gente, a gente precisa da ajuda de vocês pra poder ajudar vocês, entendeu? Sem vocês ajudarem a gente não tem como ajudar vocês, então, é, mano, isso aqui é uma troca. Essa ajuda mútua, essa sagacidade, essa fluência aí que move esses... Quantos anos, Sassi? 6 anos de podcast? 7 já. 7? Então, esses 7 anos de podcast... Esse é o 7º ano de podcast, olha só. Então, a gente tá há 7 anos aqui fazendo conteúdo pra vocês, entendeu? E eu espero, de verdade, que se vocês estiverem gostando, que vocês entrem no nosso post, comentem, e se vocês puderem, obviamente, ajudem a gente com 1, 2, 5, 10... valor que vocês puderem, porque qualquer valor pra gente faz a diferença. Vocês podem achar que não, mas microfone, vocês estão reparando que o nosso áudio tá melhor? Microfone comprado, em conexão de internet melhor pro Sassi no Brasil, porque pra mim aqui não adianta, porque felizmente a internet daqui é muito boa, mas a gente tá tentando melhorar, tá tentando fazer do podcast uma coisa melhor pra poder proporcionar pra vocês uma experiência melhor. Então, a gente sabe que vocês são parceiros, estão com a gente aí há tanto tempo, então eu quero agradecer de verdade a ajuda de todo mundo que tem ajudado por todos esses anos e desde que a gente lançou o Padrinho e tudo mais, tá apoiando, comentando, botando mensagem positiva, avaliando bem no YouTube quando a gente fazia os nossos vídeos e no iTunes quando a gente lançava os podcasts lá. Continuem fazendo isso, por favor, pra gente é muito importante. Mas, principalmente, se você puder e tiver condições, ajuda a gente no Padrim também, porque a gente precisa de dinheiro pra poder fazer algumas coisas e o dinheiro tá curto. Por incrível que pareça, porque o nosso país, infelizmente, tá em crise, tá bom? Então, é isso. Ouçam os nossos programas. A gente tem vários programas aí no Logado mesmo. Vai sair aí programas sobre atualidade. Tem o nosso... Eu não sei quando é que esse programa vai sair, mas a gente teve Logado Cast de Jurassic World. A gente teve Logado Cast de amenidades. A gente vai ter Logado Cast sobre séries, sobre filme, sobre assuntos, assim, diversos. E a gente também tá lá no Seriadores, comentando tudo. Em breve vai sair podcast também de... Se já não saiu, não sei. De One Day at a Time, que eu tô muito animado pra ouvir. E é isso aí, gente. Obrigado por tudo. Até a próxima. Beijão. E façam um stream de Coldplay no Spotify. Muito bem. Eu só quero mandar aqui, então, beijos e abraços pra Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcele Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha, Wellington Torso. Muito obrigado por apadrinharem este programinha. Se vocês quiserem apadrinhar, como Darlan disse, padrim.com.br/logado. E aí você pode ir lá nos apadrinhar a partir de R$1, tá bom? Muito obrigado pelos comentários, pelas menções nas redes sociais. E a gente, como diz Darlan, vamos fazendo. E a gente se encontra na próxima edição, tá bom? Tchau! Valeu, tchau! I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts. Some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do-do-do-do-do. Something just like this. Where'd you wanna go?